André Cedês, o moral de figura. Eita! Isso é na barçaia, bebê! Eu já tô no clima, Ricardo. Vai, vai, vai! E balancê, e balancê, e balancê, e balancê. Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. Rosto um grande lutador que trabalha com amor, com toda a dedicação. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Eu estou sempre onde ele está, com lamba saia em qualquer lugar. Você quindo meu peão, eita bebê. Seus braços fortes, sua cor, vaqueira, quero teu calor. Em seus braços quero estar. Vai, vai, vai. Ô, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Ô, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Meu amor, valeu, boi. Meu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro, meu amor, valeu, boi. Meu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. E balancê, e balancê. Chama, chama, chama, chama. Oi, eita bebê, eita bebê. Isso é lamba saia, coração. Oi, olê, o cafajeste da lamba, deixa com o bebê.